sucesso da banda Banana de Vaqueiro. Alô, Cassão, vai aquele abraço, hein? Caxiga, menino, bota pra moer, paixão. Abri a porta da casa, entrei, procurei, não achei, sentei, chorei, desesperei. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Lembro de nós dois na sala, deitados assistindo a novela, só calcinha bege, blusa rasgada amarela, toca no cabelo tão linda. Meu Deus, como eu gosto dela. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Lembro de nós dois na sala, deitados assistindo a novela, só calcinha bege, blusa rasgada amarela, toca no cabelo tão linda. Meu Deus, como eu gosto dela. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Shows 719-9221-8291.